É nóis, ladrão! Perto lá de sangue! Só quem é? Clic-clac! E aí, WA, firmeza, parceiro? Daquele jeito, é nóis! E aí, e aí? Clic-clac! Eu quero ouvir! Clic-clac! Quero ouvir! Só quem é? Bum! Bum! Contagem de corpos do gueto que vira mais de sangue! Trilha sonora locomotiva! Clac-clac, bang-bang! O mundo em destroços como foi o Vietnã! O moleque de 12 anos sonhando com amanhã! É o povo revoltado com o nó na garganta! Louco como eu! Metendo a fita com as metrancas! Mil de sirene, corações! E treme o sistema, causa pano! Fobia na mente, carne piscina, dois caras que boiam na piscina. É o boi e a patrícia sentindo na pele, na pura chacina. Aqui a burguesa vai sentir o que é o drama. Quando eu pegar seu filho, cortar a sua garganta. Aqui é favela, retrato do soldado da guerra, onde os toques sardados matam e deixam sequela. Uma mãe agoniada pressentindo o terror, para mais tarde ver seu filho todo perfurado, desfigurado, carbonizado, algemado, sem um digno velório, cordas que desce o caixão, lágrima no rosto, tanto ódio, a revolta, eu já estou no inferno, fechar as portas, barulho de sirene e de metralhadora, a HK foi disparada, a Glock que não entrou, a locomotiva do inferno, pétala de sangue, trilha sonora de um filme, clac-clac, bang-bang, barulho de sirene e de metralhadora, a HK foi disparada, a Glock que não entrou, a locomotiva, pétala de sangue, trilha sonora de um filme, clac-clac, bang-bang. Pétala de sangue é o nome desse título maldito, que a cada minuto que se passa eu vejo mais do que eu tenho dito. Perigo, aí, aí, sangue no chão, a revolta cresce a cada segundo neste mundão. Vejo a dor, o sofrimento na face de humano, o ser humano perdendo a calma, chicote estrala. Mais humano encontrado no mato, com a cabeça arrancada e o corpo todo sem vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem com a gente, ladrão. Imagina tentar entender. E você? Se nesse momento o que fazer? Pegava a quadrada, a Glock sapecava. Espere um pouco, parceiro, isso não leva a nada. Eu sei que é difícil, mas não tenho outra escolha. O sistema me criou, agora me caça de ponta a ponta. Eu vou até o fim, não desisto dessa guerra. Barulho de sirene e o choro da favela que impera cada segundo deste outro lado. O neguinho dos cabelos grisalhos, só após a morte é entrevistado. Eu quero ouvir periferia, só após a morte é entrevistado. Barulho de sirene e de metralhadora, a HK foi disparada, a Glock que não ecoa, a locomotiva do inferno, pétala de sangue, trilha sonora de um filme, clac-clac, bang-bang. Barulho de sirene e de metralhadora, a HK foi disparada, a Glock que não ecoa, a locomotiva do inferno, pétala de sangue, trilha sonora de um filme, clac-clac, bang-bang. Aí, Patrícia, porra! Tua nova casa é o cativeiro que dói é alma. Vou esperar joia e esmeraldas. Se o papai não aparecer, aí já era você. Implantaram a revolta, agora cola e tragédia a cada minuto retada. Pipoca uma testa. A sirene foi acionada, estão na captura. Ei. Eu vacilei, passou o fio, vai morrer vagabunda. Isso não é fantasia, é a pura realidade. O sangue aqui é colorido, sem vestir, sem maquiagem. O tempo vai passando, sua vida se esgotando. Aqui é o monstro do gueto que derrube e mostra o cano. O seu castelo blindado comigo não faz efeito. É pela porta da frente, isso aperta os seus peitos. É desse jeito, comigo não tem sentimento. Enterrar a minha paz que hoje dói por dentro. Mas vou dizer, tá valendo a minha loucura, olho pra lua e lembro da criança que morou na rua, que tá de pé, de cabeça erguida contra o mal. Clac-clac, pou, pou, pou, pou, reagiu. Barulho de sirene e de metralhadora, a HK foi disparada, a Glock que não ecoa, a locomotiva do inferno, pétala de sangue, trilha sonora de um filme, clac-clac, bang-bang. Barulho de sirene e de metralhadora, a HK foi disparada, a Glock que não ecoa, a locomotiva do inferno, pétala de sangue, trilha sonora de um filme, clac-clac, bang-bang. Trilha sonora de um filme, clac-clac. Trilha sonora de um filme, clac clac bang bang. Trilha sonora de um filme, clac clac bang bang. Trilha sonora de um filme. Oh, barulho de sirene e de metralhadora, a gata foi disparada, a Glock que não ecoa, locomotiva do inferno, pétala de sangue. Trilha sonora de um filme, clac clac bang bang. Barulho de sirene e de metralhadora, a gata foi disparada, a Glock que não ecoa, locomotiva do inferno, pétala de sangue. trilha sonora de um filme. Black Black Black Bang Bang Black Black Bang Bang Black Black Bang Bang Jeans Black Black Bang Bang Black Black Bang Bang Jeans Black Black Bang Bang. Aí, periferia! Isso aqui é graça a vocês, tá ligado? E aí, mano, boy? Lúcia, minha linda esposa, satisfação. Antes, merece.